Olá, amigos do NPTV. Notícia agora da área da política, né? Olha só. Prefeito de Conceição aborda desafios e realizações em entrevista exclusiva, né? Além disso, tem uma polêmica aqui. Olha, a entrevista com o prefeito de Conceição, Samuel Lacerda, foi um mergulho profundo em questões cruciais para a cidade. Dividida em três blocos temáticos, a conversa revelou os desafios enfrentados pelo gestor, incluindo racha familiar com os seus tios Marcílio e Nilson Lacerda. No primeiro bloco, o prefeito abordou abertamente a divisão que ocorreu, destacando os esforços para reconciliar diferenças. Diz ele, apesar das tentativas de contornar a situação, a ruptura foi inevitável, explicou Samuel. Questionado sobre sua decisão de buscar a reeleição, o prefeito respondeu com convicção, citando seu compromisso com a cidade e o reconhecimento do trabalho árduo realizado. Ele disse, tenho o direito constitucional de concorrer novamente e isso é respaldado pelo trabalho incansável que tenho realizado por Conceição em 4 anos. Conquistamos resultados significativos em diversos setores, afirmou o gestor. Por outro lado, Samuel Lacerda também destacou o reconhecimento crescente que tem recebido pelo seu trabalho dedicado à comunidade. Essa valorização, segundo ele, é um estímulo para continuar avançando em prol do desenvolvimento local. A entrevista ofereceu uma visão abrangente das motivações e realizações do prefeito, evidenciando sua determinação em enfrentar desafios e promover o progresso da cidade de Conceição. Esse foi aí a entrevista do prefeito de Conceição, aí Samuel Lacerda, a um canal web. NPTV Notícias com você, trazendo o melhor da informação aqui para você.